Esta é a Rádio Transmundial. ZYE 857. Ondas curtas de 49 metros. Frequência de 5.965 kHz. ZYE 858. Ondas curtas de 25 metros. Frequência de 11.735 kHz. Informações pelo telefone 0 operadora 11 5031 3533, ou então acesse o nosso site www.transmundial.com.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. Estamos apresentando Amigos do Rádio. Bem, amigos, como anunciamos ainda há pouco, temos a visita aqui nos nossos estúdios de Horácio Nigro, bassista da cidade de Montevideo, Uruguai. Horácio, como já dissemos, é uma grande alegria tê-lo aqui em nosso programa, e nós gostaríamos que você dissesse inicialmente como é que você começou no hobby do bassismo. Em primeiro término, agradeço a invitação para estar nesse programa e também no encontro Brasil de X99, que para mim é o clímax em la vida de exista personal e de rádio. É o ponto mais alto que eu estou logrando neste momento, lleno de felicidade. Muito obrigado pelo comentário. Gostaríamos de saber, Horácio, como que está o bassismo no Uruguai? El bassismo en Uruguay en este momento, bueno, no es el mejor momento, porque hay un problema de número de activos, de bassistas activos en este momento, y en este momento también podemos decir que hay una transición de la información que está circulando a través de Internet. No todos los bassistas tienen Internet y tampoco hay un gran fomento. Pero yo quisiera un poquito contarles a ustedes cómo comencé en todo esto de la radio para introducir un poco en la historia del bassismo uruguayo y llegar al momento actual. Comencé en septiembre de 1973, yo un poquito días cumplí un aniversario en el hobby. Comencé como tantos otros con un receptor muy pequeño, escuchando las principales emisoras de radiodifusión. Radio Nederland en el año 1973 tenía un programa conducido por un uruguayo que se llamaba y se llama Jorge Valdés, ya no está más en Radio Nederland. El espacio bassista, allí escuché a los primeros uruguayos, yo pensaba que estaba solo en el mundo, estaba otro uruguayo, había un club que se llamaba DX Club del Uruguay, y yo decidí formalmente dedicarme seriamente a la actividad de la casa de las emisoras de onda corta. Concurrí a esas reuniones primeras, encontré un grupo humano dispuesto a ayudarme. Vi receptores que me dejaron, equipos que me dejaron maravillados. Yo iba con el pequeño receptor y veía receptores de muchos botones, muchas perillas, dos diales. Para mí eso era un mundo nuevo. En escuchar emisoras era mucho más fácil con esos aparatos de lo que yo podía hacer en ese momento. Hicimos una carrera en el club. Tuvimos un grupo conformado de personas que enseñaban a los que recién ingresaban al club, eso es muy importante, porque hicimos un aprendizaje, no hubo personalismos, hubo disposición plena, que eso es el principal misión, la principal misión que tiene que tener un club, y allí fuimos progresando, aumentando el número de QSLs, aprendimos el código SIMPO, y una carrera que nos llevó a ser finalmente una institución demasiado grande en el club. Para el bassismo. Tenemos un DX Club del Uruguay que contaba más cartas de lo que conversamos de radio entre nosotros. El placer se había ido, íbamos como a trabajar en el hobby. Cortamos con eso y nos dedicamos, en vez de club, a ser un grupo informal. Pero destaco de ese periodo la democracia interna que había en ese grupo. Horácio, desde então, já há 26 anos, você se tornou um DXista. Deve ter ouvido muitas, muitas, muitas emissoras interessantes. A gente sabe também que o Uruguai é um local bastante favorável para se fazer DXismo. Você poderia nos relatar, em poucas palavras, porque o nosso tempo também não é dos maiores que a gente gostaria de ter, quais foram algumas emissoras assim, de bastante interesse, alguma emissora que destacou para você no seu hobby de DXista? Principalmente me he dedicado a escuchar en bandas tropicales. Las bandas tropicales ofrecen el mayor desafío para el bassista. Pero yo ingresé en nuevos mundos también, que es la captación de frecuencia modulada. estaciones de frecuencia modulada a gran distancia utilizando la característica de propagación transecuatorial que beneficia a mi zona. Yendo unos kilómetros al este de mi ciudad, yo podía escuchar emisoras de Puerto Rico, de Venezuela, en frecuencia modulada, y eso para mí eran joyas. Você mora em Montevideo mesmo, na cidade? Sim. E quais emissoras, exemplo, de Puerto Rico, Venezuela, etc., você poderia mencionar algumas que você conseguiu ouvir em Montevideo? Radio Líder 99, todas, el dial se llena de emisoras de Puerto Rico, de Venezuela, una al lado de la otra. Montevideo eran pocas las estaciones que no tienen el dial, no es como aquí lleno, ¿no? Y ahí, ¿cuál es la sensación de oír una emisora así tan longe y en frecuencia modulada? Es una sensación especial porque uno está metido en el mundo como en la selva, dispuesto a cazar lo que no sabe que va a aparecer en ese momento. Interessante, Horácio. Gostaria de saber sobre cartões QSL. Você os coleciona? Quais são os cartões QSL que você tem que são mais interessantes? Os cartões QSL que eu tenho, estão os favoritos, o número 1, Radio Nederland, que esse é o carinho, e depois a atividade que eu he tenido com onda média, utilizando antenas muito largas, de 100 ou mais metros, captando a Europa em onda média. Sim, você usa antenas Beverage e consegue ouvir a Europa no Uruguai? Eso se hace una vez por año cuando yo me voy de vacaciones a la playa y puedo montar una antena tan larga para hacer. Horácio, ahora indo para un poco para un otro lado. Los necesitas brasileños tienen interés en escribir para emisoras uruguayas. ¿Usted tiene información de cuáles emisoras uruguayas responden fácilmente a informes de recepción recibidos? Quer dizer, aquelas que são especiais, aquelas que não colocam resistência nesse tipo de atividade. Vamos a discriminar onda corta, onda média e frequência modulada, porque o oyente brasileiro pode, eventualmente, escuchar emissoras em essas três bandas, dependendo da situação particular. Em onda corta, a emissora que mais facilmente pode verificar é a porque en el Sodre hay un grupo activo de dixistas o ex-dixistas que están produciendo programas de radio. ¿Y cuál es la frecuencia del Sodre? Sodre en ondas cortas tiene dos canales, 9.620 kHz y 6.125 kHz. 9.620 y 6.125. 6.125 kHz. Después tenemos... medias ahora? Tenemos todavía el Radio Oriental y Radio Monte Carlo, que es un solo transmisor, una sola organización. Usan un transmisor para emitir Oriental y Monte Carlo en horarios distintos. Usted puede escribir al director técnico, Alexis Haizaniuk, y ustedes, yo les puedo ayudar también, si me escriben a mi dirección. ¿Cuál es su enderezo? El enderezo es Canelones 1146. Canelones 1146. 1146. Montevideo, código postal 11100. Uruguai. Código postal 11.100, Montevideo, Uruguai. E anotem aí o e-mail de Horácio Negro, HANIGRO, @mailcity.com. Vou repetir, HANIGRO, @mailcity.com. Agora, rápidas palavras, Horácio, ondas médias. É mais difícil porque a pessoa que vai responder o informe não conhece muito do tema de contestar ouvintes estrangeiros. Eu recebi recentemente rádio Sarandi 690. Isso foi difícil ou foi fácil? Agora é fácil. Depende da pessoa que receba o correio, mas tem que insistir. E frequência modulada, alguma de destaque? Inolvidável, FM. Inolvidável. Enfim, o Uruguai, em suma, também faz parte do esquema de responder informes de recepção. Quer dizer, podem existir dificuldades, mas não são extremas. Agora, Horácio, você falou que você nos falou, fora do programa, que também tem interesse por filatelia, por isso que nós demos um endereço eletrônico. Eu quero invitar a entrar em contato, puesto que também coleciono, além de tarjetas QSL, filatelia com temática rádio, Rádio Pioneiros, UIT, televisão, isso me gusta muito. Veja bem então, ouvintes, hanigro@mailcity.com. Escrevam mencionando que ouviram aqui no programa Amigos do Rádio, a entrevista com Horácio Negro, e se você se interessar, falar sobre filatelia e assuntos que ele já declinou, entre em contato com ele. E caso alguém tenha alguma dificuldade em passar esse e-mail para Horácio Negro, mande o e-mail para o DX Clube Paulista e nós repassaremos o e-mail para ele com facilidade. Anote aí, dxcp, arroba, dxcp.com.br. Horácio, o tempo avança e nós gostaríamos de deixar o microfone aberto para suas palavras finais. La felicidad me llena mi espíritu. Yo quiero agradecer a todos y deseo al DX Club Paulista que este sea el comienzo de un gran DXismo unido latinoamericano. Trabajen mucho aquí para tener mucha gente, las cosas van a ser más fáciles, pero no cometan el error de mucho trabajo. Nunca pierdan el placer de la radio. Muito obrigado, Horácio Negro, DXista de Montevideo, Uruguai, que esteve conosco aqui no programa Amigos do Rádio. Termina aqui a transmissão em ondas médias através de Bonaire, Antilhas Holandesas. Você pode continuar ouvindo a programação da Rádio Transmundial através das ondas curtas 25 metros, 11.735 kHz, 31 metros, 9.530 kHz. 49 metros, 5.765 kHz. Rádio Transmundial, a rádio que está com a palavra.